Salvador, muito bom dia, 5896 da UEB. Da Eco, com 2340. Para Confins 340, está autorizado, decola da 10, saída da L, Leda de 10, correção, saída da L, Leda Bridge, em Bridge intercepta 3,16 até o destino. 5160 é o transponder, 119.35 é a frequência do controle. Ciente, Confins 340, saída da L, Leda Bridge, decolando da 90, Bridge. Da Upresoluna 6, intercepta 5160 ao transponder, 1935 ao controle web, 5896. 5160 no transponder, 1935 controle. Me chama pronto para push. Chamará o web, 5896. Na 6251, chame Recife, no 3325, alterna 251. 3325, 251, chame 6251. Já pegou Salvador. Bom dia, Bidete, 7746, 5 da época, 3430, valeu. Confirma a matrícula da aeronave, por inglês. É o 6746. Ah, eu vou checar aqui que o que eu tenho aqui é o web 6749 para Guarulhos 340. Negativo, perdão, 6749, erro meu. Sem problema, está autorizado para Guarulhos 340 nível, decola da 10 e é peso 21, saída Arbor, transição elétrica. Após decolagem, curva direita. Aciona 5155 no transponder, 119.35 é a frequência do controle. Aqui, a 3340 então Guarulhos, já pegou 21, saída Arbor, transição elétrica, decolando a 5150, curva direita. 1, transponder, 1935, controle após, o L tem 749. Cruzamento correto, chama para o push no 02 web. Solo, o SF-749 em estacionamento, está na ponte 2. Autorizado, por estacionamento, chama táxi, web. Autorizado, chama táxi, né? 749, obrigado. É o número 2-2-5-7-1-7. Negativo, o primeiro mapa da companhia que puxou no 02, assim que a mesma inicial táxi, eu pago a sua autorização. Para o táxi, é o Webjet 6749, está com 123 a bordo, 4 horas, alterna Galeão. É a 749, prossegue em Via Alfa, me chama pronto no ponto de espera. Via Alfa, chama pronto, 5849. 5797, assim que a aeronave da companhia retaguarda inicial táxi, autorizado push no 03. Inicial, autorizado, 5797. Agora por frente, aprimoramento web 589601, não. 5896, número 2, no setor, mantendo escute e aguarda. Sim, vai manter 5896. mais quanto tiveram da manhã, zero bom. A linha decola pista 10, o vento é de 0,8, 0 graus, com 7 nós, 6749. A linha decola, 6749. Assim que o tráfego da companhia que encontra seu retaguarda iniciar o táxi, será autorizado. A bordo, 3 horas e 40, com cinza alterna. Via Índia Alfa, me chama próxima no ponto de espera, 5717. Índia Alfa, chamarei, 717. 5896, assim que o tráfego da companhia inicial está autorizado o posto no zero. Entra após a aeronave da companhia inicial, é autorizado supostamente, maravilhoso. Da web, decolou agora o 0919-35, controle. 0935, boa Páscoa. Pro seu também. Sky level 227-1110. Espero o ponto de espera da Lua Zero Pronto, o 717. 102,000 feet of Mercy, 1012, clear on my arrival. 2,000 feet, 1012, 3 on arrival, Mercury 980. Voador departure control, morning, Webjet 576749, airborne departure. 6749, go on. With a contact in the department, climb maintain level 340 to form arbor departure. Arbor departure 340 5749 6749. O 717 decolou agora a 12-119-35, que é o controle. 1935, obrigado, Lua. Thank you, sir, for position 576 up for 9. Web 5797, decolado. Web 5797, contato na Darna Decolagem, Suba mantém a nível de 340, foi 2000 direto Leda. Foi 2000 direto Leda. É um. Segue em Alfa, chama pronto no ponto de espera, 5896. Ok, e aí Alfa, chama pronto no ponto de espera, 0-5896.